tão bom quanto você. O que ainda é pior é que você não pode me fazer nenhum mal. O futuro dos meus filhos será igual ao dos teus. Se estivermos unidos, positivo vai ser. Será negativo se não tentarmos nos entender. Agora eu te pergunto em nome de Deus: você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor.